Atenção, vai começar Dance Italo. Ooh. Still moving strong. se pecou, se desfleixas. Thank you. Dance Italo acabou. Mas brevemente há mais.